Clube FM. 9:56. 100,7. Aconteceu. Ligue na Clube. Clube FM. Se você quer vender, alugar ou comprar seu imóvel no campo ou na cidade, fale com a Terraço Imobiliária e deixe seu imóvel em boas mãos. Uma equipe experiente e comprometida aguarda por você. Terraço Imobiliária, a certeza de um negócio seguro. Localizada na Galeria de Lojas do Supermercado Líder, na Nova Marabá. WhatsApp 94-3322-4112 ou 98140-4222. O verão está chegando e a Top 20 vem com tudo, tudo pro seu verão. Biquínis, maiô, saídas de praia, bonés, bolsas, sungas, lindos shorts tactel. Você não pode ficar de fora, aqui tem preço e qualidade. Top 20, Top 20, a mais top. Top 20 Confecções, Nova Marabá, Galeria 28 e Top 20 Confecções na Najib Mutran, Cidade Nova. Top 20, a mais top. Realizando seus sonhos com o melhor serviço, acessórios e vestuário de qualidade. Marabike, realizando sonhos. Entre em contato pelo telefone 94-9-8411-6677 ou nos visite no endereço Folha 20, quadra 17, lote 20, Instagram, Marabike Oficial. Temos bikes Audax, Oji, TSW, Lotus, Caloi, Canodali e Bike Fit. Realizando sonhos com serviços e acessórios de qualidade. Marabike, tornando sonhos realidade. Marabike. Chegou a grande promoção nas lojas Saraiva Materiais Elétricos. Toda a linha de tomadas e interruptores Margiros com 30% de desconto. Tem tomadas a partir de 3,30 à vista. Não perca essa chance. Promoção válida em todas as lojas Saraiva Materiais Elétricos na Cidade Nova, Nova Marabá e Parauapebas. Corra, aproveite e já faça festa com as melhores ofertas. Lojas Saraiva Materiais Elétricos. Qualidade e economia que você pode confiar. Ainda dá tempo de transformar o futuro em sua volta. Vestibular Carajás 2024.2. Acesse carajaseducacional.com.br e escolha a sua graduação e preencha seus dados. São 5 cursos que vão mudar o seu futuro já. Não deixe a carreira para o ano que vem. Inscreva-se agora. Faculdade dos Carajás. É mais que formar, é transformar. Somos a Prêmio Auto Center. Atuamos no mercado de Marabá há mais de 4 anos com serviços em veículos leves e utilitários. Contamos com alinhamento, balanceamento, ar-condicionado automotivo, suspensão, freios, motor, troca de óleo, injeção eletrônica e mecânica em geral, além de peças, baterias e pneus. Prêmio Auto Center, você sempre em primeiro lugar. Na Folha 33, margens da Transamazônica, Nova Marabá. WhatsApp 99208-6174. Portal do Carajás. Um novo formato com mais interatividade. Aqui você fica sabendo das principais notícias do Pará, de Marabá, do Brasil e do mundo. Tudo com precisão e funcionalidade. Fale com o Dol Carajás. WhatsApp 94981010111. Acesse dolcarajás.com.br. Porque você já sabe, aconteceu, tá no Dol Carajás. Baixe agora o aplicativo da Rádio Clube de Marabá pelo Play Store. No seu smartphone e Android, pesquise Rádio Clube de Marabá. Rádio Clube! E baixe agora mesmo no seu celular. As I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind the silver screen and all is said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than a cheating friend. Waste a chance. Fazendo a festa na sua quinta-feira, com muita energia, com muita alegria, na manhã positiva do rádio, com Carlos Whisper, né? Uma nova batida, remix pra você, porque você merece só as melhores. Rádio Clube, Zeca Moreno, é só sucesso. As músicas mais tocadas, mais pedidas aqui na Clube, do jeito que você gosta. É hora de falar do projeto É Mais Reciclagem, da Equatorial Pará, que realiza a troca de materiais recicláveis por bônus na fatura de energia. A iniciativa aceita resíduos como papel, plástico, metal, óleo de cozinha e eletrônicos, com placas como, por exemplo, computadores e eletrodomésticos. Além desses materiais, são aceitos potes de vidro com tampa de plástico que são doados ao Banco de Leite da Santa Casa. Esses materiais podem gerar bônus para a fatura de energia do próprio cliente ou repassados para alguma entidade beneficente sem fins lucrativos. Para participar, é só apresentar o número da conta, contrato e os materiais em um dos 8 postos da iniciativa espalhados por Belém, Ananindeua, Castanhal, Altamira e Santarém. Vale destacar que o É Mais Reciclagem também realiza constantemente ações itinerantes que rodam diversos municípios do estado. A distribuidora recebe esses materiais e encaminha a empresas de reciclagem. Super dica aí do É Mais Reciclagem, da Equatorial, projeto interessante. ZYR 564, 100,7 MHz. Uma empresa do grupo RBA. Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Marabá, Pará, Brasil. Clube FM. Clube FM. 10 horas e 5. Aqui tem música e informação. A primeira do seu coração. Clube FM. As inscrições para o Enem foram prorrogadas. Você tem até o dia 14 para garantir a sua participação e abre portas para um futuro melhor. Como ex-aluna da rede estadual e nota 900 na redação, fui premiada pelo programa Bora Estudar. Sou a primeira mulher da minha família a entrar na universidade pública e já estou fazendo arquitetura na UFPA. A educação está mudando a minha história e pode mudar a sua também. Então, bora estudar! Governo do Pará. Por todo o Pará. Eita, que é tempo de São João no Líder! Vem curtir um festão de ofertas! Olha o São João no Líder! Tá bom demais. Gostosuras e muita alegria pra toda a família. Olha o São João no Líder. Tá bom demais. Olha o São João no Líder. Tudo pro seu São João num só lugar. Promoção compra premiada. Para participar é muito simples. Na hora das compras, escolha as lojas credenciadas da promoção Compra Premiada. Compre a partir de R$50, preencha o cupom, deposite na urna e fique na torcida. O sorteio será dia 29 de junho, ao vivo, no programa Barra Pesada. Você poderá ganhar um desses prêmios. Um super kit contendo air fry, liquidificador, forno elétrico e uma batedeira. uma cama box, uma TV de 43 polegadas, uma máquina de lavar, um fogão quatro bocas, uma central de ar-condicionado. Quatro prêmios no valor de R$500. Um celular Samsung, uma bicicleta masculina e uma bicicleta feminina. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Boa sorte! E você, está precisando trocar seus óculos? Venha para a Ótica Skill. Contamos com uma grande variedade de óculos de grau e óculos de sol. São diversas opções em armações e em lentes de grau. Temos modelos para todas as idades, estilos e o melhor com preços que cabem no seu bolso. Além disso, podemos agendar sua consulta de vista com os melhores oftalmologistas da região. Ótica Skill, em Marabá, na VP8, Folha 26, Nova Marabá, WhatsApp 99 91 11 44 55. Portal do Carajás, um novo formato com mais interatividade. Aqui você fica sabendo das principais notícias do Pará, de Marabá, do Brasil e do mundo. Tudo com precisão e funcionalidade. Fale com o Dol Carajás. WhatsApp 949. Um novo formato com mais interatividade. Aqui você fica sabendo das principais notícias do Pará, de Marabá, do Brasil e do mundo. Tudo com precisão e funcionalidade. Fale com o Dol Carajás. WhatsApp 949.